sol. Onde existe a luz do sol? Onde existe a luz do sol? Luz do sol. Estrelas não conseguem brilhar. Onde existe a luz do sol? Luz do sol. A vida sempre vai florescer. Onde existe a luz do sol? Luz do sol. As trevas não podem suportar. Onde existe a luz do sol? Luz do sol. O reino vai prevalecer. Se nós somos a luz, por que tantos querem brilhar? Quem mandou foi Jesus, nossa missão é iluminar. Eu vejo o mundo que seduz nossos irmãos indo pra lá, até o ponto de ligarem pra saber quanto vocês cobram pra pregar. Eita, mundo gospel de papel, em busca de famas, status, tentando tocar o céu. Línguas estranhas no contrato, é o contato com a cascavel. No coração, porta-retrato em 3x4 de papel. E o povo se perde por falta de conhecimento. Igreja que não sabe adorar, apela pra entretenimento. No púlpito, a pregação é sobre um grande avivamento, enquanto o coração espera um grande arrependimento. Na guerra entre os ministérios, buscando engrandecimento, o mundo gospel faz pergunta: quem é o maior do momento? E muitos deles vão dizer que é fraco o meu argumento. Então por que pedem voto pra concorrer o troféu talento? Onde existe a luz do sol, luz do sol. Estrelas não conseguem brilhar. Onde existe a luz do sol, luz do sol. A vida sempre vai florescer. Onde existe a luz do sol, luz do sol. As trevas não podem suportar. Sopre e vende paz. Na ânsia de engrandecer-se, ainda que Deus vomitasse, eu podia ganhar muito dinheiro se eu me calasse. Mas minhas lágrimas não deixam maquiagens na minha face. Segurança empurra fã que grita e tumultua. Milhares mordem a maçã e pedem socorro nas ruas. Eu sou apenas um profeta que grita olhando pra grua. Importa que meu Cristo cresça e que meu ego diminua. Uns podem até duvidar que nós amemos a Jesus, mas seu evangelho está nas rimas que o estratagema produz. O mundo gospel é só um mercado e já não traz nome ao juiz. Nós somos a luz do mundo e eles, mundo da luz. Jesus é o sol da justiça, a luz desse sol me aquece. Eu não poderia fugir dela, mesmo que eu quisesse. No mundo de estrelas cadentes, a luz de Jesus fortalece. Onde existe a luz do sol, estrelas não aparecem. Quero voltar ao simples, ao importante. Quando Deus era o alvo do meu olhar, que o Filho amado seja a única luz a brilhar. Então reina, Senhor, vem governa em mim, que o teu querer seja o meu querer. Vem pra ser a única fonte a jorrar pra pra eternidade. Irmãos, lembremos das palavras de João Batista: importa agora que ele cresça e que nós diminuamos. Hoje em nossos cultos, nós determinamos o que Deus irá fazer. Nós ficamos sentados ordenando a Deus, como se Deus fosse nosso servo e nós seus senhores. No evangelho que eu conheço, não. No evangelho que eu conheço, Deus é o Senhor e nós seus humildes servos. Aonde existe a luz do sol, estrelas não aparecem.